Jota. Aquela ali é muito louca, hein? O bagulho é zerado já. Deve ser um modelo 2008 já, né, mano? Um dia eu vou ter uma caranga dessa aí. Que nada, mano. Tô cansado de sonhar. Vou correr atrás do meu prejuízo. Vou resolver isso agora. Saiu do shopping Morumbi, com a puta de vitrine, o cu da Cherokee parado na Carlos Berrini. De óculos Juliette, viva a voz na Kid Couro. Vivara Master Visa, Gaster, série ouro. Seu brilho me atrai, eu vou me aproximar. O roubo é um dom, tô pronto pra enquadrar. Boy, vai ficar famoso igual Joana Prado. Coberto com jornal na avenida do estado. Comigo é sem pois, sem chance, é ódio puro. A família chora hoje, depois cobra do seguro. E acaba tudo bem, uísque, champanhe no gelo. Padre diz amém. De olho no dinheiro, na favela não tem disso. Aqui é outra fita, pobre recebe a bênção. No centro espírita e volta pro barraco. Feliz e confiante, com brilho nos olhos. Feito diamante com o sonho de sair da periferia, um dia poder construir a casa de alvenaria. Sonho é sonho, deixa quieto, eu já não quero mais sonhar. Se ganância for pecado, eu acabei de pecar. Um dia eu sonhei, um dia eu sonhei com uma vida melhor. Melhor, eu não acreditei, não acreditei. E na cadeia era pior, pior. Agora tá do jeito que o diabo quer. Carros, quadrilhas, dinheiro e mulher. Se envolver é muito fácil, sair é o problema. O futuro é promissor, será que vale a pena? Olho pra trás e vejo o meu passado. Não tinha o que vestir, era até tirado. Hoje é diferente, os mano vem na minha. Me pede até um qualquer pra sair com as vadia. Não nego não, toma aí. Mas cê lembra do dia que eu te pedi? Que isso, irmão? Vou te devolver. Não esquenta sangue bom, fica pra você. Dá licença aqui, vou falar com o parceiro. E aí, Jed? Certo, guerreiro. E a fita lá, como ficou? Os mano me disse que tem rastreador. É, mas sempre tem, qual é o terror? Mas esse aí, busca o teu interior. Não esquenta a cabeça, é o dinheiro que importa. Oh, meu truto é 1,5 milhão na nota. Um dia eu sonhei, um dia eu sonhei com uma vida melhor. Melhor. Eu não acreditei, não acreditei. E na cadeia era pior, pior. Pode crer, chegou o grande dia. Essa é pra consagrar minha aposentadoria. Eu sou linha de frente, cuido da escolta. Dois ficam comigo, os outros dois dá a volta. Eu tô com a farda do exército pra pedir carona. Quando eles parar, vocês vêm à tona. Se liga só, no esquema mil grau. Tecnologia versus marginal. É, só sobrevive quem for mais ligeiro. Só vai ficar em pé, irmão, quem atirar primeiro. Tudo certo, sem sangue dominado. Os refém, atrás do caminhão amordaçado. Põe dentro do mato, o carro dá radar. Vocês tomam conta que nós dois vamos vazar. Fomos embora, pro destino. Fazendo mó castelo, contente sorrindo. Mas de repente lá na frente embaçou. A casa caiu e o cerco se fechou. Os federais montaram a barricada. A pista tá fechada, ninguém passa por nada. Um movimento constante, um entra e sai. Tão dando flagrante nos busão do Paraguai. Vamos prosseguir, eu vou acelerar. Já chegamos até aqui, não tem como voltar. Ficar com Deus, irmão, caso eu morrer. Se eu for preso, pede pra Beth escrever. Nessa hora não se pensa nem se fala. Pega a R15 e abre o cerco na bala. Fiquei desacordado, tô com a mente fraca. Quando dei por mim, tava algemado na maca. Cadê meu parceiro policial? Já era ladrão, cobri ele com jornal. Um dia eu sonhei, uma vida melhor.